0, sai da bridge, decola da 10, 2000 até 3 milhas da El, Lina, controle 119.8, torre 118.6, transponder 5062, gol 1897. Da El Leda, após ver do direto bridge, e é manter pro até 2 mil pés ou 3 milhas, que eu conheço primeiro, ok? Ciente da El Leda, após o bridge, vai manter pro a 2 mil pés ou 3 milhas, voo 1897. Já 35 no 7, na escuta para 4? Pra sim, amigo. Só desse 1804 inicial, tá? Positivo desse sim, táxi autorizado, então já à direita, via Juliet e Alfa. Ingressando na Alfa, torre 186, altíssimo 012, e os dados por gentileza? É 160-340 Campinas. 160-340 Campinas, tenha um bom voo. Obrigado. E o gol não, tá 357 pra cota. Agora sim, prazer. Brasília, aprovado 380 via Upper Zulu 17, colagem pista no zero. Mantenha reta até cruzar os dois no pés da terceira milha, após curva à direita. Perfil de subida agora, levar o transão ao Fito. Controle em 1.9.8, a torre 1.8.62 e o código 5075. Autorizado, conforme 320 de Alpes de Lona, 7, o nome do vai ser Gole ao Fito, vamos manter o eixo da decolagem, 7.2.3, e vamos agora à direita após. Coordenando com o controle 119.8, 2.8.6, passo o transponder 507, coordenar o transporte 5.7 no gate 07. Afirmativo, cotejamento correto, reporte pronto, pushback quieto, né? Camarada, obrigado. Você sai da Momo, faz curva pela esquerda. Só vai dar a atualização do controle para sua decolagem, tá ok? Gente, você considera muito, zero Serra November Vitor, vou na Pro de Momo da presente. Salve, Suzana, para a Pro de Momo, November Vitor. Salvador, azul 4069. Pois não, 4069. Nunca tive contato com a 7125 desse palvo, não. Ok, tente 13325 agora. 13325, obrigado. Solo gol 1897 para o push, estacionamento posição 4. Gol 1897 para o push, estacionamento posição 4. Portão 4 autorizado, chame táxi por 1897. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1897. Autorizado, destino da presente, Serra November Vito. Vai Barreiras, November Vito. Salvador, bom dia, voa 9605, 3 milhas para o marcador externo. Reporta marcador externo, baixo travado 9605. Agora sim. Funcionamento, voo 705, posição 2. Será o número 2 do setor, 37 companhia já iniciou no 4. Só um instante para iniciar, por gentileza. Aguardando, voo 705. T42, vou ao meu foco 08. Meu foco 0018, voo 643. Dias, Salvador, Salvador, com sobrevoo no farol da Barra. Estou no pátio da Barra, estou decola então, pista 17, com curva pela direita, vai via litoral até o farol da Barra. Controle 1 no 9, decimal 8, a torre 1 no 8, decimal 6, e o transponder é o 0132. Águia. Sou o marcador, trem checado, gol na 605. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, gol na 605. Guardando a atualização, gol na 605. Solo, autoriza o gol no 715, estacionamento na posição. Autorizado na posição e coordenando a equipe do Sol 537, companhia liberar a cauda, livre puxar, chame táxi, número 705. Liberar a cauda, autorizado por 100. Sendo o acionamento na posição, por 100. Para o táxi, gol 1897 com 1065, pessoas a bordo, autonomia 3 horas e 11, alternando Campinas. 1-6-5, 13-11, Campinas, táxi autorizado à direita, via Índia, ingressando na Alfa, transfira torre 286, altímetro no 0-1-2, vovô, 1-8-9-7. Autorizado táxi via direita, Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 186, gol 1-8-9-7. Olha, o Mike Serra Golfo está presente, cancela, sinal 0-1. Permite ver o final? 085, 83. Ok, Mike Serra, copiado. Serra, November Vito, Recife agora em 1260. 1-2-6-0-7. Gol 1-8-9-7 no ponto de espera da pista 1-0 pronto. 1897 ali, mantém pista 10. Autorizada a linha em manter, cabeceira na pista 10, gol 1897. O nome é 05 na sala, 51 na livre à direita, 12 no decimal 9. Para a direita, 219, boa noite, 0. Paulo, muito bom dia, gol no meio 05, livrando a sua esposa. 05, bom dia, táxi autorizado até antes da Juliette, seu portão será o 3, reporte para ingressar. Táxi até antes da Juliette, gol no meio 05, reporte para ingressar. Táxi 97, tem nível de colagem da 10, venta calma. Autorizado de colagem, vento calmo, gol 1897. Taxilete Romeu, eu estou autorizado táxi até o ponto de espera. Reporta quando pronto para decolagem. Um 182 a bordo, 3 horas e 44 minutos, autonomia, Alcena, com 50 pontos para baixo. 182 com fins e 4 horas de autonomia? 3 horas e 44 minutos. 54, né? Irmão. Ficou piado, então, a direita, táxi autorizado via Índia. Ingressando a alva, transfira a torre 186, altímetro no 012, morro. A Juliette Romeu decolou agora 5519-8 controle. 198, até o regresso. Até. Pela esquerda, Ana Juliette, para o portão 03, torno 605. Muito bom dia, o papapapá Mike Juliette Romeu. E Juliette Romeu, controle Salvador. Bom dia, controle. Decolado da 97. Está ingressando linha do litoral, King Express. Se autorizado, senhor, vai fazer sobrevoo sobre o CAB. Chama no através do Suaçu. Que autorizado, Mike Juliette Romeu, acionando 0132. 0132 acionado, chama nas proximidades, grato. Opa, abraço pro Robson aí. Beleza, mandando outro. Metro no 012, já temos aprovado Recife 310, parte 3, pronto para 4. Aprovado Recife, nível 310, 310, via Uplift 58, pista 10, decola, mantendo reto até cruzar 2 metros ou a terceira milha. Após curva esquerda, perfil subida Pucajama, transição Caju, controle 119, decimal 8. 118 decimal meia dúzia e o código é 5101. Correto, está no parte 3, chame pronto para puxar aqui o acionamento. Portão 7, autorizado, time táxi, para 3507. Salvador, é o 3153, autorização Galeão, por gentileza, bom dia. 05 pro Galeão, me chamou, contigo? É o 3153, bom dia. Afirmativo, bom dia também para o Galeão, já temos aprovado 380, Juliette em curso, altímetro 10, 12, tá pronto para a cota? Para a cota. Aprovou em então Salvador Galeão, nível de voo 380, via IDEV, upper November 857, o resto conforme rota do plano. Decola pista no zero, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Então inicia por pela direita, perfil de subida. Dael Leda, após Leda, direto para a posição BDEV. 19,8 o controle, 18,6 com a torre, acione 5102. Estamos autorizados, Galeão 380, BDEV até novembro 857, pois na rota do plano. Decola da 1-0 com curva direita após 2.000 ou 3 milhas, na saída da El Leda, direta depois de BDEV, 19,8 ao controle, 8,6 à torre, 5-0-2 no transponder, da 3-1-5-3. E 5-1-0-2, quê? Oh, desculpa, 5-1-0-2. 5-1-0-2, portão 08, chame pronto. Vai chamar pronto, 08, melhor. 99 no 1, informação em curso é Juliette, altímetro no 0 no 2, já aprovado Fortaleza 310. Pronto para a cota no Pátio 3? De Salvador para Fortaleza, nível de voo 310, 310, via posição frote, o resto conforme a rota do plano, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela esquerda, o perfil de subida é a Momo, Albo, transição, frote, onde intercepta a rota. Controle 19,8, a torre 18,6 e o código 5077. 7 chamando Recife agora no 3325. 3325, 897, valeu. Pátio 3, reporte quanto estiver aqui em acionamento. Rio 5973, autorizado, reporte táxi. À direita temos o 27 da Rio, já aprovado por PUSH. Se em coordenação com o pessoal, condições simultâneo tiver, autorizado. Caso contrário, só um instante, por gentileza. Uno 7630. Tancredo Neves no alternado. Táxi autorizado via Pátio Juliette. Vai ingressar via Alfa, torre 18,6, altímetro 012, tem um voo, tá 3597. Pátio 3. Ok, temos dois passos à sua direita que já vão iniciar o push. O primeiro foi o Rio, já iniciou. O segundo é o Total, que vai iniciar na sequência. Se o equipe do Sol tiver condições de iniciar simultâneo, tá livre. Caso contrário, aguardo por gentileza. Tem condições de tomar simultâneo. Mativo Total vai iniciar também a sua direita, ok? Ok, tá legal. Então chame para o táxi. Ainda tem um 175 da companhia entre os dois, né? Afirmo. Houston 3597, não pode ficar a próxima, bom dia. Bom dia, 3597, a linda cola pisca 10, o vento é calmo. Ok, então, ele alinha aí, eu falo a pista e hoje eu falo a zero, Houston 3597. No 5, Recife, 1260. 1260, obrigado e bom dia. Dia. 4, 7, 3 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió para transportar. Estimativo, na sequência, seguindo para o táxi, autorizado via Juliette, no ponto de espera será o número 3286, ao título 1012, no 012, tem um bom voo, trip 5514. Salvador 04, 12h43 na autonomia, confere? Certo. Em frente, primeira direita, via Juliette, ingressando na Alfa 286, altímetro no 012, tem um bom voo, Rio 5973. Só a portadora. Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, tá um pouco intermitente. Teresina, nível 280, já temos aprovação. Número 1 para a Copa, só um instante, por gentileza. É, Matheus. O 03 com 415, em frente, seguindo 27, Rio, ponto espera, número 2286, 1012, no altímetro, boa viagem, total. Trip 5-5-4 na sequência, bom voo. Na sequência, obrigado. Lá na sua escuta, até o ponto. Três, cinco, no 7, decolou 07, 119-8, controle. 19-8, bom dia, bom serviço. Você também, bom dia. Rio 5973, autorizado a alinhar e decolar pista 10. O vento é de 1,10 graus com meia dúzia. Três, cinco, no 7, vigilância. Autoriza voar direto em Valka? Autorizado. Obrigado. Nove, bom dia, Lima, tem pista 10. Eu tô fit, 5-7. O meu Mike Tango Juliette pra cópia. Pra escuta. Autorizado Teresina, nível de voo 280. via Petrolina, o resto conforme a rota do plano. Decola pistão no zero, mantém a reta até cruzar 2000 pés. Ou a terceira milha, após curva esquerda. Subida Momo, Alba, após Alba, direto à rota do plano. Decola pista 1-0. Controle 119, décima 8, a torre 18, meia dúzia. Acione o código 5067. Alfa Romeo, Mike Juliette, autorizado no 280, conforme a rota de plano, via Petrolina, decola da 10, mantenha reta até 2000 pés, ou terceira milha, curva esquerda, Momo Alba. Após a rota do plano, 19-8, ao controle, 18-6, torre, 5067. 5067, portão, parte 3, confirmando, chame para o prospecto, né? Vai chamar para o posto. Alvo, Salvador, está 3153, no 8, para o pushback e acionamento. 3153, autorizado, chame táxi. Chama táxi. Guarulhos 360. 605 Galeão. Opa, 605 Galeão. Afirmativo, já temos aprovação. E Juliette em curso, confere. Mini 12, pronto para cópia? Pronto para cópia. Voo 605, aprovado Galeão, nível 360. 360 via posição BDEV. Após upper novembro 857. O resto conforma a rota do plano. Pista 1-0 da cola. Mantendo a reta até cruzar 2000 pés. Ou 3 milhas. Ou 3 milhas. Após curva direita, perfil de subida da Leda. Leda. Após Leda, direta, posição BDEV. Controle em 1-9-8. A torre 1-1-8-612. E o código 5063. 9-1, saída Momo, vigilância. Na Momo, sua vigilância total. Cola da Mozera, mantém a prova 2000, controle 192226, transponder 5063. Bom, 905. 2000 pés ou 3000, que ocorreu primeiro. Chame pronto para o puxa-se na portão 3. Para a porta para. 5-5-4, tem nível de decolagem da 10, o vento é de 1-2-0 graus com 8-9. Decolagem